Evangelho Unificado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Trechos harmonizados segundo São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. São Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. São Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Vinho novo em odre novo. Os discípulos de João Batista o procuraram e perguntaram a Jesus: por que é que nós e os fariseus jejuamos, ao passo que os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes o Cristo: podem, porventura, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porquanto o remendo novo tira parte da roupa e maior se torna o rasgão. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outro modo vinho novo arrebentará os odres e ele se derramará e tudo ficará estragado. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, para que ambos se conservem. E ninguém que já bebeu vinho velho quer o novo, porque diz: o velho é melhor. Evangelho Unificado de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos de João procuraram Jesus e lhe perguntaram, e vejam, eram discípulos de João o Batista, o maior dos nascidos de ventre de mulher: por que é que nós e os fariseus jejuamos, ao passo que os teus discípulos não jejuam, Jesus? Em primeiro lugar, porque quem veio fazer a transformação foi Jesus, não João Batista. João Batista era a voz do que clama no deserto. Ele não era a voz que clama no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto, como anunciou o profeta Isaías, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Isaías, que é considerado o quinto evangelista por muitos, tanto acertou no anúncio da vivência de Jesus entre nós, criaturas terrenas. O que João tinha que fazer era sustentar o que já existia, para Jesus realizar a reforma. Então os discípulos de João Batista seguiam a lei farisaica, jejuavam. Os discípulos de Jesus não precisavam jejuar realmente naquele momento. E o jejuar como? Estavam necessitando era de muito alimento espiritual que Jesus lhes estava dando. Porque depois, quando viesse a tristeza da separação do Mestre, que seria crucificado, mas ressuscitaria, e depois de ressuscitar, teria uma satisfação imensa. Ali ele estaria outra vez sendo alimentados, hein? E desta vez de um alimento extraordinário, porque perderam o medo a tudo, pois livraram-se do medo da morte. Depois eles voltariam a jejuar. Sim, porque a ausência de Jesus de junto de nós, no sentido de não o vermos, é o jejum de amor que não tem tamanho. E o Mestre, com a facilidade divina de aclarar as mentes, disse-lhes: podem, porventura, por isso que explicamos, né, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Virão dias, porém, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. É o sofrimento. O jejum verdadeiro é esse. O outro pode fazer bem ao físico, até é aconselhável. E nós tiremos um dia por semana, pelo menos, e passemos a água. Quem não pode tomar laranjada, água, um pouco de leite, uma coisa assim, alguma fruta, algum suco, que isso serve para desintoxicar o organismo humano. O jejum que Jesus preconizava era o jejum do pensamento mau, dos atos criminosos. Desde quando ele desejou o enfraquecimento do corpo humano? Virão dias, porém, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias jejuarão. Enquanto ele não volta, estamos todos nós jejuando. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho. Quero esclarecer que jejuando espiritualmente, senão alguém aí pode começar a fazer um jejum que vai levá-lo ou levá-la à morte e dizer que fomos nós que mandamos, que estamos esperando Jesus, temos que jejuar. Nada disso. Vocês devem até alimentar-se o suficiente para estarem fortes para cumprir as suas tarefas. Mas não viver para comer, comer para viver. Essa história de se espiritualizar prejudicando o corpo é estupidez. O corpo é a nossa vestimenta, a nossa roupa. Se ficarmos sem o corpo, estaremos nus. É igual a você aparecer na rua despido, a polícia vai te prender. E no caso, a lei divina, você maltrata o corpo, morre em suicídio. A polícia espiritual vai te prender nos umbrais da Terra. E no caso, como estamos numa época de transição, nos umbrais de planetas mais atrasados, inclusive o absinto. Ninguém cose remendo de pano novo em vestido velho, porquanto o remendo novo tira parte da roupa e maior se torna o rasgão. É por isso que você tem que dar em doses homeopáticas, às vezes, os ensinamentos. Muita luz pode cegar, mas muita gente valeu-se disso para manter a humanidade nas trevas. E não é isso que Jesus queria, senão não teria vindo à Terra dizendo que ele próprio era a luz do mundo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outro modo, o vinho novo arrebentará os odres. Ele se derramará e tudo ficará estragado. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, para que ambos se conservem. Ninguém que já bebeu vinho velho quer o novo, porque diz, o velho é melhor. Quer dizer, isso me lembra certos crimes que as nações praticam contra os seus idosos. As que fazem isso com os mais velhos jogam toda aquela sabedoria fora, aí que começam tudo de novo. Não, ele não teve saúde, está com 35 anos já. Eu conheço um país que é assim, o camarada chegou a 35 anos, já está velho. Mas aí é que a criatura torna-se mais experiente. Há nações que pegam os seus idosos para ensinar aos seus executivos novos, aos trabalhadores novos. É como nós dizemos aqui, na religião de Deus. Temos que juntar ao patrimônio dos mais velhos a energia dadivosa dos mais moços. Mas não podemos viver na treva, pois Jesus é toda claridade, para não acontecer conosco como ocorreu com esse caso aqui, com uma menininha. É João de Deus quem conta os óculos. Descuidada a pequenita, face rósea de romã, revirava buriçosa os óculos da mama. Vidrou os olhos contemplando a região colorida, demonstrando-se assustada, exclama surpreendida: "Oh, mamãe, tudo está negro, que enorme transformação! Parece que toda a casa está pintada a carvão." Muito aflita, retirando o vidro de cor escura, a pequenina observa, mais tranquila, mais segura. Agora sim, tudo claro: o armário, a mesa, o jarrão. Que alívio, mamãe querida, ver as coisas tais quais são. "Vês, filha?" diz-lhe a mãezinha, que buscava meditar. "Na vida tudo depende do modo de analisar. Quem aplique aos próprios olhos o vidro do pessimismo envolve-se em densas trevas, projetando-se no abismo." Bem, a propósito, essa prece de Emmanuel, em que ele nos ensina a pedir a Deus visão clara. "Senhor, ensina-me a ver as minhas próprias faltas, auxiliando-me a corrigi-las, para que eu faça o melhor de mim, segundo os teus desígnios. Entretanto, Senhor, apaga-me a vocação de descobrir as falhas alheias, a fim de que a tua paz me fortaleça o coração." Que assim seja. É assim a vida. Eu até me lembro de uma quadrinha que o irmão Zaru repetiu tanto que aprendemos, de tanto ouvir. E até o povo de boa vontade diz também no programa: "Se queres a tua paz e a paz dos outros também, atende a este conselho: não fales mal de ninguém."